Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. O Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd e... Enganou. Piratas do Caribe é minha atração favorita é da Disney. Aqui é Carlos Voltor. Arr! Aqui é Mário Abad, o Fanatic. E Piratas do Minas do Caribe, não. Só ali no cabelódromo da Uruguaiana. Aqui é Azaghal e Cruz Credo pra essa apresentação. A gente tá ficando cada vez pior, né, cara? Que horrível. Tudo tem um limite, né, cara? Muito bem. Bem-vindos ao Nerdcast do Jovem Nerd, aqui no www.jovemnerd.com.br. Hoje vamos falar de Piratas do Caribe! Sim. Mas antes, nossos e-mails. Meu Deus, já me cortou? Sempre. Tá bom, e-mails. Sobe a música, Jovem Nerd. Canelada. Canelada. Muito bem, estamos aqui para ler nossos e-mails. Azaghal está viajando como nosso correspondente no Líbano. Exatamente, está um problemão aqui no Líbano, que eu não consigo achar uma espirra. Estamos gravando rapidamente, porque ele está no celular e isso é muito caro. Então vamos lá, primeiro vamos avisar sobre o iTunes. Preste atenção, você, amigo, isso. Muitos nerds mandaram e-mail sobre... O iTunes está fora do ar e tal, e é o seguinte, nós fizemos a atualização, como nós já avisamos lá no blog, fizemos a atualização no software e o endereço mudou, a gente só descobriu isso depois das reclamações. Então, se você está com a assinatura quebrada, você tem que colocar um novo endereço. Onde é que você vê isso? Vai lá no site www.jovenerd.com.br, na coluna da direita, onde tem as atrações... Tem a seção do Nerdcast e tem um botão chamado Assine no iTunes. Beleza? Se você já conhece, vai lá. Entra lá e aí você pega o endereço novo lá dentro. E aí o seu iTunes vai ficar tinindo. Outro aviso que a gente tem que dar é sobre o Jovem Nerd News. Vocês já devem conhecer o Jovem Nerd News, que é as melhores notícias da internet. E nós queremos pedir a ajuda dos nerds. Se você passar por algum site ou tiver alguma notícia interessante... Mande para o nosso e-mail news@jovenet.com.br. Exatamente. Os e-mails direcionados ao Nerdcast você pode mandar para o nerdcast@jovenet.com.br. E os e-mails para reclamar você pode mandar para inferno@jovenet.com.br. Vamos lá. Primeiro e-mail de Paulo Gustavo, não disse da onde. Digam da onde vocês são e a idade. Paulo Gustavo falando o seguinte, eu vou ler o e-mail dele representando o e-mail de vários outros que mandaram sobre o Superman Returns. Primeiro, o de praxe. Parabéns a todos vocês, Nerdcast é ótimo, e os trabalhos antigos de vocês eu não conhecia, mas são muito bons, como a versão resumida, são muito engraçadas, bababá. Mas ele já sabia que nós somos muito bons, nós já sabíamos, né? Então... Mas este cara, bom, Superman Returns é uma merda. Tem muita gente dizendo, como vocês disseram, ah, Brian Singer quis fazer um negócio diferente, mas sobre o romance do Superman com a Lois. Vocês notaram a falta de originalidade no Luthor? Puta! O Luthor tem o mesmo plano do Superman 1. O cara quer de novo afundar uma parte dos Estados Unidos. Eu queria ver o Superman fazer algo colossal, como no Superman 1, quando ele volta à Terra, volta no tempo, etc e tal, pra salvar a mulher amada. Ótimo! Mas, cara, essa parada do Luthor tem uma explicação. Nosso amigo imaginário explicou por que as pessoas se decepcionam tanto com o filme e com o Luthor. Porque, hoje em dia, os heróis são mais densos, têm problemas emocionais, dramas pessoais, e os vilões... continuam os mesmos idiotas de sempre, superficiais com planos patéticos, sabe? Ah, eu entendo isso. É, cara, foi o velho plano de dominação mundial. Eu não achei tão ruim assim, não, mas é minha opinião. Eu achei no dentro do papel do que o Luthor era ali dentro, sabe? Não achei demais. Eu acho que o Pink e o Cérebro são mais criativos. E aí o Superman não fez nada de colossal, o cara levantou uma ilha gigante de mistura de cristal com kryptonita. O cara é bom, cara. Isso foi bom, isso foi colossal. Salvou o mundo. Quer dizer, salvou os Estados Unidos. Ah, mas eu não sei. Sei lá, cara, eu concordo, é uma coisa colossal, sabe? Mas, sei lá. Eu acho que o Frodo jogar o anel dentro do Maldon é mais colossal do que o Superman levantar uma ilha de kryptonita. Bom, então vamos lá pro próximo, rapidamente. Bruno Mendes de Montes Carlos, falando o seguinte: vocês perguntaram, pra que aquele S na roupa do pai do Superman? Bom, eu também não sabia, grande parte dos nerds também não sabe, mas no book especial sobre o filme, que saiu na versão em inglês só até agora, diz que aquilo não é um S, e sim uma serpente, que significa lealdade da família El. Uhum. Aí ele... É a cobra. Tem na sunga também a serpente? Aí ele mesmo bota entre parênteses aqui: cobras são leais? Então... É a loucura de roteirista, né, cara? É, desculpas, como a gente fala. Último e-mail, rapidamente. Pedro Brejão, Limeira, São Paulo, falando o seguinte... Comentando que vocês falaram sobre o abuso de imagens messiânicas em filmes, quadrinhos, me fez lembrar de um dia... Isso é insuportável. Pois é, me fez lembrar de um dia que eu estava vendo o episódio 1 do Star Wars com a minha madrasta e ela resolveu explicar pro meu irmão menor ignorante que seria a figura de Anakin Skywalker... representando Jesus. Puta, é mesmo, cara? Tinha esquecido desta porcaria, cara. Que ela foi concebida pela força, né? Exatamente. A força, e aí, é um negão ganhou... gigante que trabalha lá naquele bar. Em Tatooine, né, cara? E aí ele falou que caiu no chão de tanto rir, etc e tal. Então é isso, né? Eu mando um abraço aqui do Líbano. Acabou de chegar meu Hamsterin. E eu vou degustá-lo aqui tranquilamente entre um bombardeio e outro. Um abraço. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot, drink up behind yo ho. Muito bem, Piratas do Caribe. Não, vamos falar da Disney. Vamos contar logo quem é que morre no final. Vamos lá, pra quem não sabe, Piratas do Caribe originou-se, o filme, né, originou-se em um parque, quer dizer, uma atração? Uma atração... Magic Kingdom? Temática, não, Magic Kingdom não, da Disney World, primeiro, original, sim. Lá em Los Angeles, que foi, abriu lá na década de 60. Lá, né? Disneyland, na verdade. E que alguém, cara, assim, eu tava vendo o documentáriozinho sobre o Piratas, sobre a atração, e eu tava vendo o Disney explicando pra uma moçoila, sei lá, antes devia ser a secretária. Antes do congelamento. Como é que ia ser Piratas do Caribe, né, cara? E, cara, realmente, tudo bem, a Disney, o Walt Disney fez muito sucesso, ganhou muito dinheiro, mas, cara, para pensar, a estrutura de parques que ele montou, cara, naquela época, cara, quem foi que meteu esse dinheiro aí, cara? É mesmo. Tem muita injeção de dinheiro que não era dele, cara. O governo, né, cara? Diz que ele era espião no governo, né? Eles falavam isso. Ah, digo tudo. Ele entregava todo mundo, né, cara? É, foi o macartismo, né, cara? O comunista não comunista entregava, né? Então... Mas aí eles fizeram um filme da atração Piratas do Caribe não, e eu me pergunto... Ah. Será que eles vão fazer o filme do It's a Small World? Deus me livre, cara. Então, o Piratas, na verdade, é uma atração que você entra num barquinho, é um lugar fechado, aí você entra no mundo dos piratas. É, você vários cenários, né? E aí você tem os cenários não, de um lado... No mundo da pirataria, você só entra quando vai na Uruguaiana. É verdade. Ou na 25 de março. Então, E na verdade é o quê? Um monte de... Né? Você lembra daquele trem fantasma vagabundo que você ia no Tivoli Park? Caramba, sei lá o quê? Então, era a isso Xangai, vezes mil. Vocês sabiam que o Tivoli Park é do Orlando Orfei? Era, pois né? Pois é. E nós temos um membro da família Garcia, leitor do Jovem Nerd. Tem? Tem. Tem. Você tá brincando comigo? Sério, sério. Quando a gente falou do Circo Garcia uma vez numa versão resumida, e o cara falou, pô, que legal, que o Circo Garcia. Que levou, né? O Circo Garcia, cara? Pois é, manda e-mails. O nome do cara é Orlando Orfei Jr.? Pô, então foi preso pelo Zorro, né, o Sargento Garcia, né? Peraí, música dos Trapalhões, por favor. Essa mereceu, Trapalhões. Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Mas piratas do Caribe. Então você entrava no barquinho e tinha cenários com bonecos animatrônicos. Eu, a minha infância inteira, falei, eram robôs, não são robôs. Não robôs, são robôs. Robôs são inteligentes, têm inteligência artificial. Eram bonecos animatrônicos, eles tinham engrenagens, eles mexiam com uma pessoa e eles faziam... Eles mexiam com uma pessoa muito aleijadinha, né, cara? Porque, meu não, Deus, cara. Não, cara, é bem feito, cara. Para da década de 60. Exatamente. E aí você ia passando pelos cenários e os bonecos remontavam alguma cena, ou saqueando a cidade, ou o navio atirando no forte. Engraçado que tinha um pirata no navio que fala assim... Venham, seus desgraçados, ou vou levá-los para Davy Jones. Ah, é? Coisa da época mesmo. E aí tinha o famoso boneco que ficava em pé em cima de uma ponte. Isso, não, de pé ficava, sujo, né? Isso, ele ficava sentado com a perna pendurada pra fora da ponte. Você passava exatamente por baixo dele e você olhava a perna cabeluda e o pé sujo. E você, caraca, que no perfeição. No primeiro filme mesmo, né, tem várias referências ao brinquedo, né? Isso. Você tem um cachorro, que acho que é mais... É do cachorro. Né? Chamou mais atenção, os né? caras chamando o cachorro com a chave. O osso, isso. Né? O osso, é o cachorro. Isso. Não, o cachorro tinha a chave na boca, isso. E mais? Não, tem o Dead Men Tell No Tales, né? Isso. Homens mortos não contam histórias. E assim, tem também debatendo com... Never Gonna Get Killed. Não! Isso é o Robert Rodrigues, pô. Que ridículo, cara. Aliás, esse cara mexicano aí tá em todos os filmes do Robert Rodrigues. É, o cara do Cheech and Chong. É. Qual o nome dele? Cheech Marin, né? Thomas Chong. Cheech and Chong, tá daí, né? Tá explicado. Podia ser Marin Thomas, né? Meu Deus, cara. O que isso tem a ver com pirataria? Hoje, né, isso que dá pra fazer Nerdcast depois de uma noitada. É. Olha! Agora tu vai ter que contar isso aí. Para tudo! Desliga aí as máquinas. Onde é que você foi ontem? Noite do sadomasoquismo? Eu só fui pra Lapa. É? Pra Lapa! Lapa é muito boa. Que muito parte bom. Da Lapa? A Lapa tá... Foi tomar cerveja no Arco-Íris? Ou foi sambar no Carioca da Gema? Isso é o nosso caquinho, né, cara? Bom, eu fui no Piratas do Caribe a primeira vez, eu tinha 10 anos. Eu juro por Deus que eu pensei que você ia falar que tinha ido na Lapa e ia cair pra trás aqui, cara. Cara, eu não vou na Lapa. Com 10 anos, Lapa... precoce, o rapaz. Meu Deus. Começou cedo. A Lapa é um lugar que eu passo rápido, passo acelerado. Indo pra algum lugar. Então, eu fui a primeira vez que eu tinha 10 anos de idade e fiquei, obviamente, maravilhado. Piratas do Caribe, desde então, sempre foi minha atração favorita. A minha mãe trabalhava com turismo, infelizmente, eu pude ir à Disney algumas vezes. Algumas vezes, 127. O dólar era um real, cara. Eu ia pra Disney com 300 dólares, com 300 reais, cara. Boas épocas. E aí, sempre foi, cara. Ia pro Magic Kingdom, sempre que eu voltava na Disney, era Piratas do Caribe, primeira atração. Que não sei isso, porque... você não ia no Safari lá? Eu ia no Safari, mas o Piratas era o primeiro que eu queria ir. Não sei por quê, porque... É porque esses brinquedos, na verdade, ficavam no caminho, né? Assim, existia uma certa trilha que você seguia. Inclusive, minha mãe trabalhou com turismo, mais uma vez, as rotas das grandes... Tela Barros? Tela Barros. Tia Estela. Tia Estela. Hoje já tá vovó. Hoje né? é a vovó Estela, né? Hoje é a caveira Estela, né, cara? A Estela Barros ainda existe, cara. A única que sobreviveu. A Estela Barros, a entidade, não. Já faleceu. Ah, já. Não sei. Acabou, já. Faliu, né? Mas o... Não, não. A empresa existe. Uma das únicas que sobreviveu à quebra aí dos mercados. Mas o... Mas então a primeira rota, a primeira parada dos grupos também era Piratas do Caribe. Começar com o pé direito. Esses brinquedos, né, da Disney, eles são legais na primeira vez que você vai, né? Porque... Primeira vez é uma magia, você fica encantado. Uhum. E aí já na segunda vez você já vê a lâmpada, já vê o fio pendurado, você já escuta o braço do boneco ranger. Mas... Você procura aquelas atrações mais brabas, né, cara, que tem, né, dos outros filmes, né, do próprio Alien, né, do... É, na segunda vez que eu fui na Disney, eu já fui no Go-Go Bar, né, cara, que é atração diferente. Ridículo. Mas então... O meu preferido na Disney era o Medieval Times. Mas não era na Disney Medieval Times. Sim, mas a Disney não é o parque. A Disney é viajar pra fora do país, e esses parques se divertir todos. E voltar pra cá, né, cara? O Medieval Times é um lugar onde os caras... Você sentava, já comia frango com a mão, Coca-Cola sem gás. E batia os pratos de metal até os cavalos se assustarem e andarem pra trás. Tinha os cavaleiros que ficavam no meio. Quem sabe que o que é Medieval Times naquele filme Cable Guy do... É maravilhoso. Isso, exatamente. O Jim Carrey. Né, o Jim Carrey, ele vai no Medieval Times e tal. Eu lembro que eu era do time amarelo, no Medieval Times você entra e aí tem quatro cores, amarelo, azul, verde, tem várias vermelho, cores, isso. E aí você cai num dessas cores que seria a cor do seu cavaleiro e você tem que torcer e tal. Torcer por ele, isso. E a minha excursão caiu no amarelo. Ah. E aí nós gritávamos numa forma bilíngue, Amariello. Caralho, que ridículo, cara. Cara, esse Nerdcast tá demais, cara, meu Deus. E eles arranjaram um cara que falava português e o cara falou assim: Brasileiros, não batam os pratos, por favor. Ai, cara, os brasileiros na Disney eram um terror, cara. Um terror, cara. Lembra disso? Eu lembro, os acompanhantes eram treinados a como tratar brasileiros na Disney? A Disney... Um porrete, né? A Disney fez, até saiu no jornal na época, fez um vídeo institucional de como, pros brasileiros, como se comportar na Disney. Não fure fila, essas coisas. Que entrava... Com aquele grite. Doutor, qual é o nome do doutor do lote lá? Entrava um cara na fila, né? Aí daqui a pouco via 50. Não, tô com ele aqui, Aí passava frente. É isso, tudo, acontecia demais isso, cara. Os americanos olhavam. E uma vez eu lembro que eu empolgadão, moleque, saindo da atração e todo mundo gritando, sei lá o quê? Aí a Disney tem funcionários que ficam a paisana, sabe? Pra ficar de olho, sabe? Em merda dessas. Tu foi preso tal, lá, né? Não acredito. Não, aí... Foi deportado. O cara me perguntou, né? Em inglês, né? Da onde vocês são? Aí eu assim, poxa, que legal, o cara tá vendo essa animação toda, que é perguntar de onde é. Eu, Brasil, Brasil! E o cara, depois eu pensei, o cara devia ser um security guy, né? Sabe? Eu devo ter contribuído... Os caras entenderem quem eram os arruaceiros e fazerem os hooligans da Disney. Os hooligans da Disney, cara. Era sinistro, cara. Bom, então. Vamos voltar, pelo amor de Deus, pro filme. Vamos voltar. Um abraço, né, gente? Até a próxima. Até a próxima. Bom, daí decidiram pegar essa atração e fazer um filme, olha só. Não, de quem foi essa ideia? Você sabe, Mario? Né, cara? Que ideia maluca. Não, né? Não teve outra atração também que já virou filme? Aquela casa mal-assombrada, não é lá? Que deu errado, né? Isso, é lá, é na Disney também, a casa mal-assombrada. Não, acontece o seguinte, os executivos, cara, da Disney, quando fizeram Piratas do Caribe, eles não esperavam fazer o que fez de dinheiro, 650 milhões aí pelo mundo e tudo mais. Obviamente que eles queriam fazer um sucesso, aquela coisa toda, mas não esperava que ia ser esse boom, que ia virar uma franquia, virar uma marca milionária, entendeu? Não imaginava. É porque a primeira vez que eu ouvi assim, falar que ia ter um filme do Piratas do Caribe, eu fiquei, sabe, que meu merda. Deus, que merda que vai ser isso, né, cara? Eu também fiquei assustado. Vou te contar mais uma coisa. Os executivos, quando escolheram o Johnny Depp, eles esperavam, isso é sério mesmo, esperavam que o Johnny Depp, tudo bem, não dessa forma, mas que fosse um estilo dos piratas antigamente, os filmes do Errol Flynn, do Burt Lancaster, do Tyrone Power, entendeu? Tipo de pirataria, que o herói era uma coisa máscula, lutador e tudo mais. quando viram a maneira que o Johnny Depp ia interpretar o papel, foi um desespero, cara. Foi um desespero total. Mas eu quero fazer uma bicha, que porra é essa? Começou a discussão. Aí o diretor... Mas era Disney, né? É, o pessoal da Disney mesmo. Agora o diretor bancou essa ideia, o Gore. O Walt Disney chegou a descongelar 3mm. É. E acabou que deu certo, o cara foi indicado ao Oscar, né? Primeira indicação. Cara, que impressionante. Pois é, um filme louco, né, cara? É, desses, né? Assim, normalmente não é costume, né? Só indica a Oscar quem tá morrendo de câncer. Ou assim. É viado e dá na montanha. Deixa eu te falar uma coisa. O pior disso tudo é isso, né? Isso vem a provar o seguinte. Por mais que Hollywood faça uma cartilha de fórmulas, meu amigo, não existe fórmula pro sucesso. Não existe. É verdade, é verdade. Um filme que... Assim, mas esse filme, ele ser o que ele é, é a responsabilidade única do Johnny Depp, cara. É verdade. Se não tivesse o Jack Sparrow, você podia botar 50 Orlando Blooms. Não funcionava. 50 daquelas mulheres anorexa não ia fazer diferença, mulher cara. Mulher anorexa. A mulher tá com a maldição, ela levou a moeda no bolso e virou caveira. Tadinha, cara, ela é tão novinha ainda. Ela tinha 17 anos quando fez o Valeria. É, mas ela já falou em entrevista que ela tem problema na família dela, tem vários problemas de anorexia já, mãe, avó, sei lá, ela já falou isso já. Cara, eu vi uma foto dela na pré-estreia, num site desses aí, gringos, e o cara botou assim, parece que ela tá 24 horas numa cocaine party. Que horror! Tem uma mulher com os olhos fundos, cara, suada, branca, com os ossos. Meu Deus, minha filha. Meu Deus. Mas eu lembro que eu vi numa entrevista também que quando eles, né, começou, o projeto começou, a primeira pergunta do Gore Verbinski lá foi que, assim, quanto real vocês querem que seja esse filme? Querem que seja fantasia maluca, cores, etc, coisa Disney? Ou querem que seja um negócio? Aí ele fala assim, não, vamos fazer o máximo realista possível, né? É. Toma aí. Então foi por isso que o filme já tremeu na base, né? Porque não sendo aquela fórmula Disney, né? Isso. Que por menos que faça sucesso, ainda, assim, tem um público, né, cara? As famílias, etc. Então, sempre assim, é aquele filme Disney. Exatamente. Isso. Mas também... E aí, quer dizer, correu esse risco de não agradar esse público, mas também com o Johnny Depp, como eu falei, ele deu a dose certa. O interessante no Johnny Depp, que eu acho mais engraçado, que ele, inclusive, a coisa que ele mais agradece, pra tu ver, olha que loucura, é o diretor John Waters, já tô coisa de maluco. Lá vem ele. Pra tu ver. Porque eu tenho isso aqui gravado ele falando aqui. Fala rapidinho quem é o John Waters. É, o John Waters é um diretor de filmes underground, aqueles Pink Flamingo, aquelas coisas horrorosas que a gente já falou no Nerdcast de filmes de terror. Vocês podem recapitular e voltar lá e ver. O pai dos filmes underground. É, o Azaghal até pode falar um pouquinho do John Waters também, né, Azaghal? É um magrelo de bigodinho que é amigo de uma traveca gorda. Acontece. O Johnny Depp vinha daquele seriado Anjos da Lei, né? E em Hollywood, mais um galãzinho, mais um Rob Lowe, né? Da fila, né? Rob Lowe, Mais um Rob Lowe da fila. E o Johnny Depp detestava esse tipo de coisa, ele não queria. Tipo, ele queria fazer filmes independentes, alternativos, ele queria fugir do estereótipo do galãzinho. Aí viu, o John Watts ofereceu o Cry Baby pra ele, né? Eternamente agradecido, que aí ele conseguiu quebrar aquela coisa do televisão, do seriado americano, do galã e tudo mais. E a partir daí ele só fez filmes, né? Tentou fazer o máximo possível de filmes alternativos independentes. E até os filmes que são grandes produções, como a Fantástica Casa do Chocolate e tudo mais, ele sempre faz o personagem de uma maneira meio esquisita, meio alternativa, como é que o diretor espera, entendeu? Então isso é interessante. E ele vence dessa forma, né? É, ele tem uma vertente diferente, né? Os personagens dele são meio... Sempre são afetados. É. Pô, Edward, Mãos de Tesoura, cara. Não, né? Cavaleiro Sem Cabeça, cara. Grande. O Ichabod Crane, né? O cara faz um cara covarde, desmaia e tudo mais. É ótimo. Anti-herói, né? Não tem nada de herói ali, né? E é interessante que o público passou a adorar ele, o grande público. Quer dizer, acabou que o tiro saiu pela culata. Ele queria ser um cara independente alternativo, mas ao mesmo tempo ele faz sucesso com um grande público, né? Que coisa legal. É, agora o Jack Sparrow... O Johnny Depp é sucesso garantido em qualquer filme. Eles queriam colocar o cara no Super-Homem. É. Sério? Queriam que ele fizesse o Lex Luthor. Não, e sério? E depois queriam que ele fizesse o Joel. O Joel. Imagina o Johnny Depp de peruquinha branca. Tendo devaneios. Igual um louco, né, cara? Imagina. E acho legal que o Tim Burton, que também é um outro maluco de carteirinha, né? Deve ver fotografia a cara do Tim Burton, realmente, quem quiser ver na internet vai ver a cara do cara. E ele sempre deixa o Johnny Depp à vontade de qualquer filme que ele faz, né? Nem dirige o cara. Faz o que quiser fazer aí, que os caras combinam bastante. Mas já nesse caso do Piratas do Caribe, cara, foi realmente, deixou os executivos de... vamos investir dinheiro, vamos perder com esse maluco, sei lá o quê. Acabou que, né? Acabou que foi nada disso. Pois e é, o Johnny Depp, ele começou naquele... Anjos da Lei, como eu falei. Anjos da Lei, né, cara? Como eu falei, eu quis fugir do galão. Com Richard Greco, né? Isso. Exato. Tinha aquele carro voando, rodando. Eu adorava esse seriado. Ele odiava. Odiava. Quer deixar ele perguntar isso pra ele numa entrevista, entendeu? Cada um tem o piranha que merece. Mas o Johnny Depp é engraçado, porque ele, assim, o Jack Sparrow, se o Johnny Depp não fosse conhecido, o Jack Sparrow já seria suficiente pra, né, marcar ele pro resto da vida na história do cinema. Mas ele já era conhecido, já tinha uma carreira sólida. Isso. Né? E o cara ainda manda uma dessa, uma surpresa, né? Que normalmente o cara chega, começa a descer, auge total, né? Que nem o Tom Cruise, é um dos poucos caras que tá sempre no auge, né? Isso. Nunca some, a carreira nunca decai. Mas o valor do Jack Sparrow... é que fazia tempo que você não tinha um personagem tão desenvolvido. Isso. Sabe? Porque ultimamente os filmes são super superficiais, sabe? Isso. Super, super, super superficiais, viu? Como ficou legal isso? Pareceu eu dando entrevista. Pareceu dando entrevista lá na pré-estreia do Super-Homem. O que você acha que vai ser Super-Homem? Ah, eu acho que vai ser muito bom, espetacular, um espetáculo, espera o espetáculo do espetáculo do Super-Homem. Horrível, cara. Que vergonha. Falar nisso, na pré-estreia do Super-Homem, nós fomos reconhecidos por um fã. Né? Ai, meu Deus, não falei isso. O Jovem Nerd ficou inadequado, que a gente bateu a foto, passei a mão na bunda dele. Ai, eu tenho medo de ser reconhecido. Pô, Mas voltando ao Johnny Depp, eu acho interessante que era que o... que ele, tipo assim, ele sempre procura fazer a coisa mais alternativa possível, né? E sempre funciona, né, cara? E até nos filmes pequenos, né? Ele faz isso. Agora também tem cartaz, também o Libertino tá passando aí nos cinemas, né? Cara, se ele não queria era a fama, né? E se alguém, e detalhe, várias vezes ele sai também nas notícias, nos jornais, lá, Sean Penn, né? Que ele agride o jornalista que tenta tirar foto do filho dele e da mulher dele, né? Ele fica revoltado com isso. É mesmo? É, fica revoltadíssimo. Se tiver no parque com o filho dele, não tire foto, cara. O cara acaba de tirar foto. Deus, cara. Mas aí temos também o elenco, né? O Johnny Depp, muito bom, né? Que acabou virando, né, um ícone. Mas um ícone, é raro ter ícones, ele virou o Jack Sparrow é um ícone. É uma referência, não tem como. Isso. E o Orlando Bloom, o homem que nasceu virado pra lua. Caraca, cara, o Orlando Bloom, ele é um péssimo ator. Ele é feio pra caralho. Não, cara, ele tem os fãs dele, as menininhas. Ele tem que agradecer, cara, todo dia... ao Peter Jackson, cara. Que foi não, lá... não. Ele tem que agradecer a gente dele. Sim. Que tirou ele da escola de teatro. Mas o Peter teatro. Jackson olhou e falou, sim. Ok. Sabe? E aí pegou ele pela mão, levou ele pra Nova Zelândia e pronto, cara. E o Gore Verbinski falou que eles conseguiram... que ele filmou o Seus Anéis. Depois ele filmou o Black Hawk Down. Uh-huh. E aí... filmou. Oi, gente! Pof! O helicóptero morreu. Sim, mas tava lá... E aí quando ele tava fazendo Black Hawk Down, é que a galera do Piratas chamou ele, pô, você seria legal. E os Seus Anéis ainda não tinha estreado. E eles conseguiram agarrar o cara antes de estrear os Seus Anéis, que ele boa, falou. Né, cara? Então quando estreou e explodiu, os caras, putz, tamo. Ah, obrigado, thank you Jesus, né, cara? Eu tinha assinado. Thank you Jesus economizou uma grana, né, cara? Que o cachê é claro, dele né, depois. Agora passa a cabeça falando pro cara com. Tipo assim, tendo que contracenar com o Johnny Depp, todas as atenções voltaram pra ele, o personagem Johnny Depp maravilhoso, né? Uhum. O que passa na cabeça desse sujeito, né, cara? Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Mas ele ainda tem aquele papel meio de Errol Flynn do filme, né? Cara? Ah, eu acho coitado do Errol Flynn, né? Coitado. Cara, eu acho que é um saco de altura, né, cara? Ninguém merece, viu? Bruno, não, mas ele é o carinha que vai descer a vela com a faca. Enfim, ainda bem rasgando. Que ele morre nesse filme, cara. mentira. Mas então... E o... Agora vamos Barbosa. Barbosa. Geoffrey Rush. Que é muito bom, ator, né? Trabalhou no também. Trabalhou também no Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, né, cara? O Retorno do Rei. Como The o Way Rei. Shut. The Way is Shut. Não, cara, olha, uma história dessa do Senhor dos Anéis é que eu vi no documentário que a galera do Senhor dos Anéis, quando tava desenvolvendo os efeitos dos fantasmas, né, do terceiro filme, quando eles, de repente, um cara chegou de manhã lá assim, fudeu. Aí ele mostrou o trailer do Piratas do Caribe pros caras. Aí eles, puta que pariu, filha da puta! Os caras fizeram a mesma coisa, cara. Eles lançaram antes, cara. Né? Então, lançaram antes, é. Eles trabalharam, eles transformaram a coisa mais fantasmagórica do que esquelética. Assim, também em virtude do... Botaram a névoa, né? É, né? Aquela névoa esverdeada. Mas foi engraçado. Os caras ficaram desesperados quando eles viram aquilo, cara. E ele, o Jeffrey Rush, cara, ele é também, né? Tá no leme do filme, né, cara? Ele e o Johnny Depp... Tanto que ele faz falta nesse segundo filme, faz falta ele, né, cara? Você fica, sente a falta dele. Então vamos começar a falar do segundo filme? Já falamos tudo do acho primeiro que filme? Sim, né? O que pode dizer do primeiro filme que eu acho interessante é o seguinte: o primeiro filme, apesar de todas essas liberdades, né, poéticas, ele ainda é um filme de pirata, tipo assim, clássico em algumas coisas. Tem lá o Lutas de Espadas, ele tem o ataque do barco contra o outro, tem vários elementos antigos, como passaram, tipo aqueles filmes passaram nos anos 40 e 50, com o Burt Lancaster, o Torano Power, o próprio Errol Flynn. Tem vários elementos desses filmes, só que fantasiados, né, humorísticos, mas estão ali, a espinha dorsal tá ali. Isso, Mário, é uma coisa que eu percebi, que isso são esses vários elementos de filmes antigos de pirata, todos distribuídos de uma forma harmoniosa, é moderna, palavra também, né? Faz com que o filme seja redondo, né, cara? Que você em nenhum momento você se sente bored, né, cara? Você todo momento tá tendo alguma coisa interessante, alguma coisa. Cada vez que eu vi uma referência de filmes antigos de pirata, que eu adoro filmes de pirata. Você tá brincando? Sério, cara? É. Você se veste de pirata no carnaval? Eu assim, pô, olha que legal, agora tem a cena de perseguição de navio, agora tem cena de canhões um contra o outro, agora tem lutas de espadas. Os caras invadem a cidade também, começa a atacar isso, as mulheres. Isso, cara, muito bom. E é tudo muito divertido naquela... Aqui porque, obviamente, né, os piratas são vistos de uma forma romantizada, é, né? Claro. Isso, porque os piratas eram filhas da que eram bandidos, né, cara? Os caras viviam de no máximo trabalhavam... Bárbaros marítimos, né, cara? Você não queria... Mas por mais romantizado que seja, eles também no filme passam um pouco como eles são filhos da né? Mas pra... um pouco esse lado dele. Sim, mas é tudo como o filme é um filme light, né? É tudo... Você não deixa de gostar dos caras. Não deixa de gostar. Já gosta dos caras, já fica maneiro, já fica engraçado, entendeu? Você tinha que estar torcendo pros soldados da coroa, cara. Porra, mata esses bandidos! Imagina, será que daqui a 400 anos vão fazer filmes de traficantes das favelas, assim, romantizados? A gente não tem filmes sendo romantizados hoje em dia sobre assassinos profissionais, sobre... Isso aí. É verdade. A gente gosta deles. Você tá certo. A gente gosta deles. Isso aí já tem hoje em dia. Isso é verdade. Vilão, em certos momentos, é romantizado e adorado. E você torce por ele. Sabe o que acontece nesses filmes? Eles não podem fugir do ethos. Palavra que eu aprendi no livro de roteiro. O Jovem Nerd e seu livro de roteiro. Tá comparado? Porque ele é... Você leu? Comparado, você leu? Eu li esse livro dele, muito bom. É que eles têm que existir dentro de uma ética em que você... Se eles saírem dessa ética, você já não gosta deles. Você acha que tem algo errado. Por exemplo, o Jack Bauer. É um cara totalmente anti-herói, motherfucker, né? Faz tudo por... Né? Ele é o cara que suja as mãos, mas ele nunca sai do ethos, ele nunca chega e mata um policial honesto pra cumprir a missão dele, né? Ele nunca vai, ele mata 1 milhão de bandidos, pode até dar um tiro no joelho de alguma pessoa inocente pra conseguir alguma coisa, mas ele nunca vai matar uma pessoa inocente, sabe? Não é isso, cara. Então, quer dizer, se sair do ethos, você passa a não gostar. Então os piratas sempre dentro do ethos, sempre de uma maneira que você goste deles, né? Pô, você imagina se o Jack Sparrow corta o pescoço de uma donzela qualquer pra fugir? Da Kira, cara, você destrói o filme, né, cara? Nunca pode acontecer. Mas então vamos falar de Piratas 2 já na zona de spoilers ou não? Sim, já na zona de spoilers. Ah, então, peraí, tocar a musiquinha estressante. Se você ainda não viu o filme, prepare-se para a zona de spoilers! Jack Sparrow morre. No final. Ah, e Barbarosa volta. Exatamente. É Barbarosa? É Barbosa, né, pô? Barbosa. O Jeffrey Rush volta no final. Muito bom. Isso demonstra que ninguém morre nesse filme, né, cara? É verdade, mas... Jack Sparrow volta no terceiro filme. Nem leve solto, né, cara? Não, porque mesmo se eles fizerem o terceiro filme sem o Jack Sparrow, cara, eu vou bater palma porque é muita coragem, cara. Imagina o terceiro filme, os três tentando achar o Jack Sparrow e só aparece no final. Poxa, obrigado, gente. Eu não gostava mais de ficar aqui. Pois é, olha só, esse filme, cara, assim, ele... Como o primeiro filme... Ô, Mário, eu não vi os filmes mais antigos de Pirata. Eu via muitos Sessão da Tarde, etc., coisa mais recente. Mas os filmes antigos de Pirata não tinham esse lado do sobrenatural, né? Das naves fantasmas. Não tinha. Então... Deixa eu ter um pouco lance do voodoo, né? Isso. Dos animais e tudo mais, mas não tinha isso. Os caras voltar e viver de novo, não existia isso, cara. Porque eu acho... Naquela época não existia isso. Eu acho que o primeiro morrer, filme... Morrer, morrer mesmo. Né? É, pois é. Acho que o primeiro filme, ele estabeleceu essa coisa do sobrenatural, mesmo porque fazia parte da atração sobrenatural, a maldição dos piratas e tal, tem lá os esqueletos na atração. E aí, como os piratas do Barbosa já não são mais, né? Undeads, né? É, eles tiveram que... Eles entregam, que... né? É, entrega, pois é, se presos. Foram, são presos, né? Quando a maldição mas acaba... Mas o Barbosa é morto, né? Ele morre. Sim, ele morre. Eles são presos. Não, acho... Isso aí. Eles não vão pra tripulação de Jack Sparrow? Não, eles são presos. Ah, eles são presos. Estavam invadindo o navio do Comodoro, lá no final do primeiro filme, lutando. E aí, de repente, um deles é morto, porque a maldição acabou, e os outros vêm e largam E é o Comodoro está de volta também, bêbado imundo. Eu acho legal trazer esse personagem. Eu acho excelente, cara. Eu gostei porque eles trouxeram de volta... Todo mundo do primeiro filme, cara. Até o gordinho e o magrinho. Todo mundo, o gordinho e o magrinho sem olho. Agora eles voltaram com uma outra característica, isso, né? Eles voltaram mais intelectuais, né? Eu achei muito legal, cara, voltar todo mundo e no fim, assim, até do meio pro final, volta. Tá todo mundo ali junto, né, cara? E o cachorro. O macaco, inclusive o macaco, que é a cena depois dos créditos do primeiro filme, que é a grande jogada de por que o Barbosa vai voltar, né, cara? Porque eu acho que consigo entender, o cara pegou a moeda do macaco, né? Então volta tudo a ser a volta. Como é que era antes, né? Mas será que foi isso? Não foi só isso, obviamente, porque o cara foi ressuscitado. Não, porque os outros piratas continuam sem a maldição. Não, o macaco ele vira fantasma de novo, porque naquele final do filme, todas as moedas já estavam de volta no baú. É, ninguém mais tinha maldição. Isso, acabou a maldição. Quem pegasse a moeda, quem roubasse novamente aquele baú, ia cair na maldição de novo. Então, o macaco vai lá e tira uma moeda. E a maldição cai nele só. Só no macaco. Na menina. Só no macaco. Dead Monkey. Na menina. Dead Monkey. Que menina? Na menina do filme. Que menina do filme? Na namorada do Will Turner. Ela não fica com moeda. Claro que fica, olha a cara da mulher, cara. Quem tu acha realmente que ela não travou uma moedinha ou duas ali, cara? Ai, cadinha da Kira, cara. Mas, então eles acabaram, né? Pô, já temos piratas esqueletos. E agora, o que vamos fazer, né? Eu achei muito maneiro. Vamos fazer outro tipo de piratas undeads. E eles, eu acho, Mário, que não, eles... Não, são undeads. Eles são undeads. Ah, não, são. Não. São. Não, eles vivem debaixo do mar. É verdade. Porque tanto que eles não podem estar mortos pra virarem da tripulação do David Jones. Não? Não, tanto que ele mata, o que ele mata ele joga no mar. Tanto que ele só pega os sobreviventes. Ah, verdade. Isso. Então não são undeads também. Eles morrem. Bom, eu achei que assim, se a gente vai criar mais uma tripulação de piratas amaldiçoados, eu achei uma excelente ideia. Vamos misturar eles com, né, elementos marítimos, e aí eu achava divertido durante o filme ficar tentando entender o que cada um. Ah, isso aqui é uma esponja, isso aqui é um coral, aquele lá é um tubarão martelo, assim. É muito legal. Obviamente, isso eu achei que, no caso do David Jones, que é muito bem feito, cara. Que olha, Oscar de efeitos especiais tá na ponta dos dedos dele, porque, cara, fazer horror. Mais recentes é um dos melhores. A computação gráfica do filme tá, acho que, perfeita. É impressionante. Então, tá impecável. É. Mas isso eu acho que tira um pouco da humanidade deles, entendeu? Eu só acho que eles investiram tanto nisso que esqueceram do roteiro, né, cara? É, um do pouco roteiro. Isso. Assim, em relação ao primeiro. Mas então, aí que eu falo que o Barbosa faz falta, o Jeff Rush faz falta, porque o Jeff Rush era uma pessoa, era humano, entendeu? Você via ele lá 100%. A história era mais redonda também. Você até falou isso em relação ao primeiro filme, a história era mais redonda, né? Ela se fechava melhor, né? Mas o próprio David Jones, que é o Bill Knight, que faz... Isso. Ele manda muito bem no papel. Eu gostei dele no papel, pelo menos. É muito, cara, é muito bem feito. Eu acho que mesmo, assim, tirando a humanidade do personagem, sabe? Uhum. Eu acho que não chega a ser um Gollum, né? É. Isso. Mas é, cara, é muito bem feito, porque... Ali a cabeça dele, cara, não tem nada. Só os olhos, né? É só os olhos e a boca. Você vê uma foto da produção, é uma a maquiagem nos lábios, uhum. E uma marcação e nos olhos e acabou, cara. Aquela cabeça toda é CGI. Isso aí. Pra quem não sabe, o Bill Knight é o que fez no... Recentemente ele era o Victor daquele filme Underworld. Isso. O Victor era quem? Era o vampiro-chefe que morre no final do primeiro filme. Isso. E aparece em flashbacks no segundo filme. Ah, eu não vi o primeiro filme, obrigado pelo spoiler. Pô, o filme já tem uns 5 anos. Não, cinco, não vi nenhum. Ah, cara, você já teve 1000 oportunidades de ver esse filme. Não, manda o outro, pelo amor de Deus. Sabe um detalhe muito maneiro é que tem uma hora que o navio do David Jones tá mergulhando no mar e tem um... Assim, eu gosto de notar esses detalhezinhos que... eu sei quem pensou nisso foi o cara do CGI. Que ele vai... alguns tentáculos dele, da barba dele, seguram o chapéu dele pra no impacto com a água o chapéu não voar. Assim como os detalhes quando o Wolverine puxava as garras de volta, os caras faziam o antebraço dele dar uma mexida pra você ver que as garras dele estão ali. Tá? Esses detalhezinhos são muito legais de ver. Eu sei que ainda não vi o filme, ou que vai ver de novo, perceba essas coisas. É, se você não viu o filme e tá escutando isso aqui, meu amigo, sabe a história toda. Eu acho que esse filme, ele... O CGI dele é maravilhoso, é sensacional, mas eu achava que no primeiro filme o CGI ele funciona como trama da história. Já nesse caso, a coisa mais importante do filme era o CGI, entendeu? Acho que o roteiro ele deixa a desejar, infelizmente deixa a desejar. Com essa vontade de voltar todos os personagens, eu acho o seguinte, que eles não souberam equalizar isso de uma forma que ficasse mais real, entendeu? Tipo, a coisa ficou muito irreal, né? Não ficou muito, não teve uma espinha dorsal realmente no filme. E teve poucos elementos de pirataria, né? Só teve 3 elementos de pirataria no filme, né? Foi o caso mesmo que você falou sobre descer a vela com a faca, né? E também sacerdotisa voodoo e os canibais, né? Cara, e isso, cara, eu que sou um jogador gamer a vida inteira, eu gritei na hora e as pessoas estavam do meu lado. Meus amigos estavam vendo comigo, gritaram na mesma hora a mesma coisa, Monkey Island. Os nerds que estão ouvindo isso, cara, sabem que aquilo, assim, se você já viu filmes antigos com voodoo e tal, isso aqui, obviamente, o Monkey Island fez referência a isso e esse filme tá fazendo, porque no Monkey Island tinha a clássica Voodoo Lady, que era uma jamaicana, isso. A senhorinha gorda que ficava no pântano, no seu casebre lá, e aí tinha aquelas palhaçadas. É uma imagem clichê já, né? Exatamente. Explorar. E até uma coisa que você também tinha falado, o filme, exatamente, ele é uma grande história de RPG. Isso. Olha só, eu que sou jogador, eu percebi isso, pareceu, me lembrou das minhas aventuras que eu mestrava quando tinha aventuras marítimas e tal, que era ação, sobrenatural, aquelas coisas galhofas de estar lutando em cima de um moinho rodando, sabe? Eu adoro fazer isso em RPG, acho muito legal. E aí isso me encantou, assim. A parte do filme, o meio do filme, eu realmente acho que ficou muito, assim, pesado trucado, pro né? Que ele é. Foi trocado. Porque, primeiro visualmente, porque os piratas, não que isso seja um erro, mas o filme é assim. Os piratas, como eles são todos meio da mesma cor, que eles são, né, tem aqueles elementos marítimos todos... eles, o navio, a noite, chuva, parece que você tá vendo uma imagem só em movimento, sabe? Você não consegue diferenciar muito o personagem que tá em primeiro plano do último plano. Como é que é a cara desse personagem, que eles têm tantos adereços, são esponjas marítimas, né? Tem tantas coisas. Os personagens é como se eles fossem cascos de navio, né? Que as coisas vão grudando. Vão grudando. Com o passar do tempo. Exatamente. Então essa parte do filme, eu achei que o que o Mario ressaltou aí, acho que fica bem evidente assim, no meio do filme. Agora, quando ele chega na ilha onde está o baú final, da morte, final, né? O texto final, pra mim, sabe, foi de relaxar e se divertir. Sabe, de esquecer totalmente a angústia que eu tava sentindo assim no meio do filme. Não angústia, eu tô exagerando, sabe? Aquela desconforto de ficar se mexendo de um lado pro outro da cadeira, sabe? Era o piripaque de novo? Muito longo também, na parte né? Isso. Uma dúvida na parte final do filme matou isso, ficou ótimo, ficou muito bom. Uma dúvida que eu tive em relação ao primeiro filme é que eu acho que esse filme teve muito mais elementos cômicos. Ele se baseou muito mais nessa parte de as lutas, ela é muito mais cômica do que o primeiro. Então Verdade. Você ri muito mais, acho que tem muito mais, tipo, diversão nesse sentido cômico do que o primeiro filme. Então acaba pesando, aliviando um pouco, acho que aquela coisa mais carregada do meio, mais puxada, mais arrastada. Mas esse filme, ele tem um complicador, que é ser o filme do meio de uma trilogia, entendeu? É verdade. Ele não tem começo, ele não tem fim. Você já conhece o personagem. Isso. No primeiro filme você foi apresentado ao Jack Sparrow, você fica encantado, você não acredita. E aí nesse filme não, sabe? Ah, eu já conheço, eu já espero que ele faça tudo isso, sabe? Se não fizer, não tem graça. É. Não, e você quer mais, sabe? Não tem, você tá não tem a surpresa, né? Jack Sparrow, exatamente. E não vai ter final, né? O filme você sabe que vai ter um terceiro, então esse filme ele vai ficar naquela... Do limbo. Essa é a montanha da perdição. Vamos andando até lá. Esse foi um problema do filme. Tipo, eu fui ver sexta-feira novamente o filme com uma amiga. Ela não conseguiu perder. Olha o Kaki! Olha! Ela não conseguiu entender certas partes do filme, que ela não lembrava coisas do primeiro. Isso. Então, você não tendo visto... Ela não conseguiu, porque tu não deixou a menina em paz. Tu não deixou a menina ver o filme, seu Carlos Volta. E aí, eu acho, inclusive, acho que as pessoas ficam assim, mas o filme é divertido, gente. Tudo bem, cinema é a maior diversão, né? Esse clichê que o Severino Ribeiro criou, né? E até hoje, né? Eu posso até citar hoje, muito engraçado, foi fazer exame de sangue, e tinha as pessoas conversando sobre Bad Boys 2. Não sei se esse filme passou essa semana passou na Globo. Passou. Ah, então foi isso. Cara, ninguém merece Bad Boys 2. E os caras comentando que o filme é maravilhoso, sensacional, que os dois trabalham muito bem, que foi altamente divertido. Então, por aí você vê o seguinte, olha, divertir, cada um se diverte da maneira que quer, entendeu? Com qualquer filme, qualquer tipo. Eu já quando vou ao cinema, obviamente que divertir é uma premissa, mas só me divertir já não basta, porque eu já vi 500 filmes divertidos. E se for dessa forma, todo filme é maravilhoso, sensacional, porque a maioria deles sempre são divertidos, né? Sempre tem uma coisa que te diverte. Então eu sempre comparo essa diversão do cinema, você pode comparar ela à comida, até a mulher mesmo. Você tem aquela mulher gostosa, mas tu quer conversar com a mulher também, né, pô? Então quer dizer, você tem só quer ter o prazer. Tipo assim, ah não, é muito bom, muito bom, muito bom. Então eu acho que o cinema, ele não pode ser só encarado como só a maior diversão. Ah, eu fui lá me divertir, então o filme é maravilhoso por causa disso. Eu acho que não, eu acho que ele pode ser divertido, obviamente. Tem que ser divertido, de alguma forma. Mas ele também pode te dar algum tipo de alimento, né? Alguma coisa que você possa levar contigo. Por exemplo, e aí eu posso citar de milhões de filmes assim. A gente pode citar o próprio Poderoso Chefão, pode citar o próprio Senhor dos Anéis, são filmes divertidos, mas que tem um alimento, você come também, uhum. Você se alimenta daquilo, entendeu? Isso é difícil, uhum. Eu acho que o Pirata Caribe 2 faltou isso, né? Mas teve coisas muito legais. O Jack Sparrow morre no final mesmo, assim, ninguém viu ele morrer, mas ele é devorado por um... Pelo Kraken, E olha, o Kraken cospe o chapéu dele de volta, eu só percebi isso a segunda vez que eu vi. Agora, eu tenho uma pergunta, o Mario, que é o cara que é mais informado da parte técnica do filme, o final do filme foi escrito pelo Sly? Cara, porque é a maior cena de redenção que eu vi nos últimos 10 anos, cara. Eu não entendi por... Impressionante, cara. Eu não entendi por que redenção. Redenção de quê? O cara tinha... Olha, gente, obrigado. Se f*** aí que eu tô indo embora. Ele tava no meio do mar, já tinha se safado. Ah, tá, que ele aí voltou. Aí ele pegou o barquinho, voltou. Não só voltou, ficou lá flertando com a mocinha. Ela foi embora, ele cagou. Depois ele tirou a mão e pulou na boca do bicho, cara. Cara, isso aí, cara, só faltava o cara gritar, Adrian. É uma incoerência, né? É uma incoerência pelo tipo de personagem que ele é, né? É isso que eu falo, o roteiro às vezes ele se perde porque é uma incoerência isso, né? Não, mas olha, Marisa, eles prepararam isso mais ou menos, porque você vê que ele é um cara que não tem aquela lealdade toda, que você vê que ele joga o Will Turner pra cima do... Do David Jones, ah, vai lá! É. Vai se lá, te capturarem, nesse... diz que eu te mandei e você tá indo pra pagar minha dívida. Exatamente, achei legal isso porque é o pirata, né? Ele não é amigão dele, lógico, né? Então, é isso. Ele tentando fugir no final, mas aí ela tava no meio do filme preparando já mais ou menos essa cena. Quando eu vi, eu já fiquei ligado, né? Ela falando assim, ah, um dia você vai ser bonzinho, Han Solo, né, cara? Um dia, sabe, você vai fazer aquela coisa boa. E aí, pô, já aí, no final ele vai fazer alguma coisa assim, já tinha percebido. E foi, aconteceu. É, isso até acho que é mais levantado até pelo fato daquela coisa, quando ele até vão na Voodoo Lady lá, que ele até chega e fala que ele não sabe o que quer, ele está indeciso. Indecisão dele em relação ao que ele está querendo. Então ele não está querendo só salvar a própria pele, ele estava querendo alguma outra coisa. Ah, é, nesse filme... Eles explicam pra que serve aquela bússola maluca dele, né? Como ela funciona, né? É, no primeiro filme eles só, tipo, mostram mais ou menos, eles não falam. Agora, deixa eu falar uma coisinha, então. Pode falar. Mas, olha, mas o primeiro filme, quando foi escrito, não se pensava nem em dois, nem em três. Ah, sim. Claro, quer dizer, então, claro, é diferente quando você pega um Senhor dos Anéis, que já tem um, dois e o três, tá entendendo? É diferente. Ou até a própria história de outros filmes que são assim. Agora o cara faz o primeiro, faz o sexto, temos que fazer o 2 e o 3. Então eu acho que a grande jogada do roteirista quando ele faz o 2 e o 3, ele tentar, pelo menos, tipo assim, não tem que tentar pegar todos os elementos do primeiro filme e dar uma satisfação pro público de tudo. Eu acho isso. Eu acho isso um erro. Eu acho que é mais legal quando você pega o segundo filme, você obviamente que faz uma ligação com ele, mas ele tem uma história própria, como é o próprio Império Contra-Ataca, entendeu? Tem uma história própria. Ele toma um outro rumo, tá entendendo? Ele foi tentando explicar tudo. Mas assim, a bússola deve ter sido alguma coisa, tipo, se o primeiro filme ele termina olhando pra bússola, vamos fazer alguma coisa com essa bússola, sabe? É lógico. Mais ou menos não isso. Parece algo tão forçado assim mesmo, porque... Não é a bússola em si, os elementos todos do filme, né? Sei, sei. Porque o David Johnson é falado no primeiro filme, aos 102 minutos de projeção, quando fala que o pai dele foi jogado lá com a coisa do canhão pelo Barbosa e foi levado pelas profundezas pelo David Johnson, sei lá o quê. Eles aqui, falam no primeiro filme? Fala, 102 minutos. Pode pegar o DVD agora, botar. Sério? Botar 102 minutos de filme. Ah, pô, legal então. Entendeu? Mais um ponto a favor. Eu não acho ponto a favor. Flying Dutchman é uma lenda, isso, né, dos mares, né? Isso. É uma lenda de um navio fantasma que nunca podia voltar pra casa. Isso que pega os marinheiros maus. O Brutus deve estar, né, no Flying Dutchman. Mas hoje em dia deve, né? Mas o... Uma coisa que eu tava falando do final, que você lembrou aí do final. Quer dizer, então a trama acabou sendo... Assim, eu não entendi uma coisa. A trama era... O cara da Companhia das Índias Orientais estava querendo... Como é que é? A bússola. Orientais. Aí inventa os dois... Aquilo eu achei um pouco fazão de barra, cara. O cara chega e quer a bússola pra poder pegar justamente o baú pegar o coração pra poder dominar os mares. Como? Aí ele vai lá e impede o casamento dos dois, prende e no mesmo dia faz um acordo com o cara. Vai lá buscar a bússola pra mim. Entendeu? Mário, não tem fogo, como. Cara. Isso é... Tem que botar o cara de volta na aventura, tem que inventar um negócio. Mas pode ser mais bem feito, né, cara? Não sei se é o que é maneiro, a síndrome... Né? Mas essa é a síndrome da continuação, do sequel, cara. O cara tem que inventar uma desculpa, como nos quadrinhos a gente tava acostumado. O Poderoso Chefão 2, ele é uma continuação, não tem que inventar desculpa nenhuma, cara. E nem o Pedro Contra-Ataque também acontece isso também. Mas aí você tem um universo todo criado em volta da coisa. Né? É, o problema é que eles não tinham nada preparado pra uma segunda história e tiveram que criar tudo do nada. Tipo, o primeiro filme ele não termina de uma forma muito abrangente pra te deixar abertura pra uma próxima história. Não, ele termina meio que... Ele finaliza, né? Tipo, o cara foi embora dele e eles vão casar e acabou, entendeu? Exato. É, ele não te deixa uma abertura pra um segundo filme assim. Ah, beleza. Eles podem fazer facilmente um segundo filme disso. Não, eles tiveram que inventar muita coisa pra conseguir encaixar isso no primeiro filme. O porquê... Mas eu entendo, Mario. O Star Wars também termina fechado no primeiro isso. E o segundo é o segundo. Isso aí, né? É maravilhoso, entendeu? Mas eu acho diferente a história do Star Wars, porque o Star Wars ele já tinha primeiro termina, mas não acaba, tipo, existe muito mais coisa acaba, em volta. Acaba, mas não termina, né? Não, termina que acabou. Um confronto no filme. Você tem um confronto, tanto que o Darth Vader sobrevive no final. Esse é o máximo que ele faz pra continuação, é isso, é salvar o Darth Vader, só. Só. O que é uma... O resto, cara, medalhinha e um abraço. A única coisa que eu senti falta... nesse filme, em relação ao primeiro, foi que no primeiro filme você tem uma das entradas mais triunfais do cinema, né, cara? Que é ele naquele mastro imponente, quando vem a cena, o cara tá lá fragando. Não adianta, não dá pra superar isso. Nem tentem. E a entrada do segundo filme eu achei muito louca. Joga um caixão no mar, o cara dá um tiro pro alto, pegou uma chave, não sei da onde. É que nem Indiana Jones, terminando uma aventura pra começar outra. Bagulho. Eu espero que... A entrada é boa, o Corvinho explodindo, cara. Eu espero que o terceiro filme agora feche direitinho as coisas, né? E vamos ver, né? Acho... Pois é, expectativas rápidas para o terceiro filme. O nome do terceiro filme é certo esse? É o fim do mundo? At World's End? Não é assinado isso ainda, mas é o que eles não usam. Eles podem mudar, isso. Será que o fim do mundo é na China? Porque vai ter o Chow Yun Fat, né? É, por ali, né, cara? Tirando em alguma esquina ali. A única coisa, a minha expectativa pro terceiro filme é a quantidade de personagens, cara. É verdade. Porque você tem toda a galera do primeiro, você tem a galera do segundo e você vai introduzir pelo menos o Chow Yun Fat do terceiro. Isso. É. E já introduziram no final de segundo, voltaram, na verdade, Barbosa. Isso. Vai ser exatamente todo mundo do primeiro e mais alguns. Todo mundo do segundo e mais alguns. Você tá repetindo o que o Dave acabou de falar. Não, porque ele já tinha falado isso. Só que o Barbarossa ele tá todo mundo do primeiro. Barbarossa, apesar do Barbarossa ser apresentado no final do segundo, o segundo já apresenta todo mundo do primeiro. De novo. Aliás, hein, Mario, como eu te falei, como o Barbosa fez falta no segundo filme. Eles botam o cara justamente aparecer no finalzinho pra você abrir aquele sorriso, ah, que saudade, né? E ficar já no embalo. Né? Porque ela fala assim, precisamos de um capitão pra fazer isso, né? O capitão vai ser ele, acho, acredito, né? O Jovem Nerd falou agora o negócio de ai, que saudade, e pô, eu pensei num negócio que podia ter tido no filme, cara. O quê? Aqueles índios canibais todos. Podia ter o Flávio Silvino cantando aquela como era a grande a piroga dele. Ai, os índios cantando com a piroga. Isso é muito bom, cara. Meu Deus. E o seu segundo filme também tem a famosa cenazinha depois dos créditos, do cachorro, né? Ah, é fica depois dos não créditos. Não fiquem depois do filme, cara. É uma cena idiota. Você espera 20 minutos pro cachorro aparecer com o osso na boca. Por 5 segundos. Sentado na cadeira, ele virou o rei da parada. É uma boa piada. Não, é idiota, é melhor que a do macaco. Eu preferia ter ido embora, cara. Então é isso. Muita expectativa para Piratas 3. Teremos que esperar 10 meses. Eu não tenho expectativa nenhuma para Piratas 3. Expectativa? Não tem? Eu tenho por Miami Vice. Porra! Não, pelo amor de Deus. Meu Deus! Miami Vice não é nem anos 80 a parada, muito ruim. Eles tinham que fazer que eles fizeram Static Hunt e o Miami Vice, tinha que ser cômico. Bem, então é isso, né? A gente. Piratas. Vamos encerrar. Piratas 3 estreia em maio do ano que vem, um pouco menos de um ano de espera. Como nós não conseguimos fazer uma piada, a gente vai subir a música agora e vamos rir. Aquela nossa risada Thundercats. Eu sempre gosto quando um plano dá certo. Gente, muito bom. Thank you.